minha mente com verde da natureza deitado na rede. A observar, pra contemplar, a mente tem que se esvaziar. Tanto de problemas quanto de esquemas, se liga só na hora e lugar. Relaxa, respira fundo, sintua passar, pra se conectar. Momento presente, vai ver que surpreendentemente, quanto mais vazia a mente, mais consciente. É quente pra se encontrar em si mesmo, poder se conhecer melhor. Procurar, tentar entender, porque que mesmo sendo parte de um só, vários querendo se dar bem, em cima até de quem não tem condição financeira, nem de ir pra feira, só pra comprar o que convém. Quer ser tá guardado, mas não sou eu quem vai julgar. Tudo que é manado, em algum momento vai voltar. Então fica ligado com o que cê vai plantar, porque depois da colheita feita, se olha pra trás não tem como voltar. Seja como for ou com quem, se ódio ou rancor vai e vem. Mas se vai amor, vem ou bem, vamos ter muro, vem. Consciente eu vou sempre pra aprender nessa vida louca. Eu quero é saber viver, relaxar e ter um momento pra você. A vida é curta, então aproveite e faça valer. Consciente eu vou sempre pra aprender nessa vida louca. Eu quero é saber viver, relaxar e ter um momento pra você. A vida é curta, então aproveite e faça valer. Nessa vida lembro de histórias que orgulham minha memória. Atitudes conscientes a fim de sempre ajudar. Ego e orgulho não é glória, porque a semente demora a brotar nessa terra onde o mal não é bom. Cheguei à conclusão que a paz é a solução. Manter a sintonia que preserva o coração. Viver em harmonia pra gente compreender que tudo acontece nessa vida e tem o porquê. Consciente eu vou sempre pra aprender nessa vida louca. Eu quero é saber viver, relaxar e ter um momento pra você. A vida é curta, então aproveite e faça valer. Consciente eu vou sempre pra aprender nessa vida louca. Quero é saber viver, relaxar e ter um momento pra você. A vida é curta, então aproveite e faça valer. Yeah.